A mim. Recording. A história de mais uma das minhas loucuras. De há muito que me gabo de possuir todas as paisagens possíveis. E que acho ridículas as celebridades da pintura e da poesia moderna. Amei pinturas idiotas, vãos de portas, bugigangas, panos de saltimbancos, estandartes, estampas baratas, literatura fora de moda, latim eclesiástico, livros eróticos em caligrafia, romances antigos, contos de fadas, contos para crianças, velhas óperas, refrões ingênuos, ritmos simplicíssimos. Sonhei com cruzadas, com viagens de descobrimento das quais não existiam relatos, repúblicas sem histórias, guerras de religião sufocadas, revoluções de costumes, movimentos de raças e de continentes. Acreditei, pois, em todas as magias. Inventei a cor das vogais. A, negro. E, branco. I, vermelho. O, azul. U, verde. Determinei a forma e o movimento de cada consoante e, com ritmos instintivos, procurei inventar um verbo poético, acessível, custo o que custar, a todos os sentidos. Guardei a tradução. Era, acima de tudo, um esboço. Escrevi os silêncios, as noites. Anotei o indizível. Firmei vertigens. A mim. Recording.